Asas livres. Sentada no cantinho, se acabando de chorar, e ninguém percebia que seu coração ia se quebrar. Viver era difícil, mas alguém veio te falar. Mesmo coração quebrado, dá pra consertar. Era tanta saudade, pobre coração, cheio de dor, ficou machucado, queria amor. Era tanta saudade, era tanta dor, queria um abraço, queria uma flor. Pobre coração, cheio de dor, ficou machucado, queria amor. Ia se quebrar. Viver era difícil, mas alguém vem te falar. Mesmo coração quebrado, dá pra consertar. Era tanta saudade, era tanta dor, queria um abraço, queria uma flor. Pobre coração, cheio de dor, ficou machucado, queria amor. Mundo que cai, vida que segue, a sorte chegou e ela superou. Era tanta saudade, era tanta dor, queria um abraço, queria um amor. Pobre coração, cheio de dor, ficou machucado, queria amor. Era saudade, era tanta dor, queria um abraço, queria uma flor. Pobre coração, cheio de dor, ficou machucado, queria amor. Oh, oh. Queria amor. Ela queria amor.